As Vozes da Dolores. Olá a todos, bem-vindos. Creio que estamos em direto na Rádio Zero, se nós tivermos paciência. Mas a ideia é que estejamos, já não há volta a dar. Bem-vindos ao final de temporada de As Vozes da Dolores. Eu sou o Manuel Reis e foi giro acompanhar isto neste mundo completamente diferente em que vivemos neste momento. E hoje, como é um episódio especial, não tenho um convidado, não tenho dois convidados, nem estou a fazer isto sozinho, são três convidados. Os dois primeiros que vou apresentar são repetentes da semana passada. É a Joana Geraldes. Olá, boa noite a todos. É o Luís Correia. Olá, muito boa noite. E também do Porto vem o Vítor Rodrigues. Ora, boas noites. Pronto, vocês, se estiverem a ouvir isto em direto, vão estar a ouvir isto com uma qualidade um pouco diferente de uma qualidade de som um pouco diferente da habitual e talvez algumas interrupções, alguns silêncios a mais, mas não há problema. É a magia do direto e a tecnologia que existe, na verdade. Pronto. Deixa-me só confirmar, vocês estão todos a gravar isto para depois sair edição mais limpa do outro lado? Eu espero que sim. Ok, pronto. Ótimo, a ideia é essa. A não ser que exista um EMP que destrua isto tudo, mas em princípio... Sim, já vamos falar de destruições causadas por pulsos eletromagnéticos, porque parece que não foram só os corpos da Maeve e da Dolores. Se tiverem alguma questão, se estiverem a ouvir isto em direto, podem fazê-la através do Twitter, enviem um tweet ou então taguem-no com a hashtag As Vozes de Dolores. Eu vou estar aqui atento. Também podem enviar uma mensagem para a página de Facebook das Vozes de Dolores ou então para a Rádio Zero. Há múltiplas formas. É só fazerem a pergunta e aí de encontrar. Para já, introduzindo o episódio, podemos dizer que tivemos aqui o foco em quatro personagens, sobretudo, talvez uma quinta também, mas sobretudo quatro personagens. E ouçam, eu sei como é fazer um podcast cujo nome é o de um personagem morto. Pronto, dito isto, e podemos começar pela Dolores, acho que podemos começar por aí. Eu disse ontem à noite, quando vi o episódio, que era preciso tê-los no sítio, era preciso ter tomates para tomar uma decisão destas, de matar a personagem principal da série, ou uma das personagens principais da série. Matar uma personagem com interpretada por uma atriz de renome, como é Evan Rachel Wood. Por outro lado, isto é uma série de ficção científica, por isso tudo pode acontecer. E provavelmente não é a última vez que vimos a Dolores. Não sei o que é que vocês acharam da história dela, da suposta conclusão da história da Dolores. Quem quiser começar, força. Olha, começa logo a azeitona mais amarga, que posso começar eu. Olha, eu gostei mesmo muito. Só que não. Porquê? Porque... Sim. Porque... Tudo o que foi o arco da Dolores na primeira temporada foi eu quero escapar daqui, o da segunda temporada eu quero que os hosts escapem daqui, do Westworld. A terceira temporada foi eu quero criar uma revolução e a temporada acaba com eu vou dar a escolha a este sujeito que decidiu não me violar uma vez. E então todo o arco da Dolores pareceu-me... qual é a palavra que eu estou à procura? Não sei, mas pelos sons, incaracterístico. Okay. Sim, pelos sons foi... parecia que estavas na casa de banho. Não. Parece-me... Mas podia fazer sentido, considerando a opinião que eu estou a interpretar do teu lado. Sim, em relação à Dolores. Acho que não faz grande sentido. Acho que não faz sentido a Dolores ter escondido o plano dela ao Arnold e à Maeve. Não faz grande sentido que ela tenha optado por esta resolução quando ela assumiu o rumo do arco dela durante três temporadas. Uhum. Mas pronto, deixo os meus colegas, que de certeza que têm uma opinião muito mais positiva do que eu. darem a sua opinião. Pois, eu acho que não, não sei, das conversas iniciais, não sei, Luís, antes de irmos, porque nós já falámos um pouco em off sobre isto, Joana, o que é que achaste? Tu viste o episódio mais ou menos à hora do live tweeting que fui fazendo? Sim, sim, portanto ainda acabo de sair mais ou menos do episódio e não fiz muitas notas, mas eu vim muito satisfeita com o episódio, porque no fundo também me deu muitas respostas sobre todas as dúvidas que tinha no episódio anterior dos propósitos de cada um, e pronto, satisfez-me nesse aspecto, e eu gostei, lá está, fiquei mais tranquila com esta conclusão do lado da Dolores, porque se eu no outro estava com muitas dúvidas se ela tinha boas intenções ou más intenções, neste aqui percebo que há bondade e que ela escolhe ver a beleza do seu mundo. Evitou-se uma Daenerys, não é? Sim. Mas não será isso... Isso era um dos princípios básicos da personagem Dolores no parque. Era não a programação será isso... base. Exato, exato. Não será isso um atentado a toda a experiência acumulada de Dolores ao longo destas três temporadas? Porque isso é uma situação que não é propriamente nova na série. Nós vimos isso com, por exemplo, assim de repente, How I Met Your Mother. O final de How I Met Your Mother, em que o Ted e os guionistas atiraram com 7 anos de desenvolvimento dos personagens pelo ar e o Ted acaba com o Robin. Desculpem se estão a ver How I Met Your Mother pela primeira vez. A série já acabou há 5 anos. Temos pena. Ou como se diz em francês, gelamente. É, gelamente. Nesse Luís, caso foi mais decepcionante, não é? Nesse caso foi mais decepcionante, porque neste aqui eu acho que é a mesma escolha dela. Não é tipo, passei por tudo isto e conformei-me. Não é esse o caso. Ela não fica conformada com toda a revolução por qual passou. Simplesmente escolhe a parte melhor, vá. Bom, okay. Luís. Se nós pensarmos que a Dolores é provavelmente o host mais antigo que existe no parque, ou que existia no parque, e que já foi tanto rebuild e tanto reboot que levou e tanta reprogramação, depois dela ter tido aquela experiência toda de vida, e aliás nós vemos um pormenor delicioso da Pearl da Dolores, que é front-loading, né, como eram os primeiros. Nós, sim. Se rebobinarmos à primeira temporada e virmos o miúdo, quando vemos aquela cara do miúdo a abrir em 4 partes, que eu achei aquilo fascinante, voltamos a ver esse mecanismo muito bem feito. A animação, eu estive a analisá-la quase frame a frame e está deliciosamente bem feita. Mas a Dolores, depois nem, de ter nem tido... se nota que é CGI, praticamente. Nada. Exatamente. É a quantidade, eu até comentei que a quantidade de dinheiro que deve estar enfiado só naquela cena, que é uma cena muito simples, não é. Faz lembrar o Ex Machina, o filme, sim, de certa forma. Exatamente. Mas está tão bem feita que nem se nota, sim. Mas pronto, se nós agarrarmos em toda a experiência que a Dolores teve ao longo destes anos todos, como host, com as visitas que fez ao mundo verdadeiro, que acho que vemos isso na segunda temporada, se não me engano, quando se vê que ela foi usada para várias experiências, e depois se juntarmos mesmo aquele pedaço em que, pronto, no Parque 5, não é? Em que ela é usada como live target, já lá chegamos depois na conversa, mas no fundo a programação original da Dolores Abernathy, que fazia pinturas de paisagens muito bonitas e que via a beleza em tudo, eu, obviamente, pronto, vou discordar um bocadinho com o Vítor, mas eu nem acho que a coisa tenha sido muito rebuscada, porque se pensarmos bem, e se, por exemplo, fizer aqui um paralelo com o The Matrix, o Neo acaba por fazer a escolha de se sacrificar para que a Matriz recupere, ou para que faça reboot. E aqui o caso da Dolores é, portanto, a última coisa que a Dolores faz, não é? É aquilo que faz com que a gente tenha o fim da série, não é? Portanto, eu não acredito que ela desapareça. Portanto, haverá de certeza backups num sítio qualquer, até porque, pelos vistos, a Delos até é internacional, não é só de um país, e de modo acho que acaba por por estar bem esgalhado. Portanto, não foi dos momentos que eu mais discordei no episódio. Se é que eu discordei de algum, não é? Eu vou... eu nisso vou concordar contigo, mas houve ali um momento já vimos que foi bastante negativo, bastante fraco e abaixo das expectativas. Das expectativas, sim. Sim, aliás, deixa-me só referir... Sim, diz. Se tu vires inclusivamente no comentário que a Maeve depois faz no final, na conversa que ela tem com o Caleb, em que diz que nós nunca fomos amigas porque não era essa a nossa programação, acaba por deixar assim, lembrar-nos que por muito livre-arbítrio que eles tenham agora no mundo real, há uma programação que está lá na base, não é? E que essa não muda e que é difícil, portanto, ela voltar à última memória, e aliás, tu vê-se que a última memória que a Dolores tem é a memória da beleza, em que toda a gente escolhe, toda a gente escolhe ver as partes duras e cruas do Velho Oeste e ela vê a beleza do mundo. Sim. Portanto, não acho que tenha sido assim tão mal. Eu percebi que de facto havia ali expectativas que foram goradas. Mas sim. Deixa-me só referir, há uma entrevista na Variety aos showrunners, aos produtores executivos da série, neste caso ao Jonathan Nolan, à Denise The e à Lisa Joy, a esposa de Jonathan Nolan. Eles são casados, isso é público, é mais do que falado. Anyway, a primeira questão da entrevista é precisamente esta, vamos começar com a questão mais imediata. Evan Rachel Wood vai sair da série e até fazem questão de transcrever aqui uma pausa de 6 segundos até que Jonathan Nolan responde I fucking hope not. E é importante para uma série ter nomes que o público conheça, e com a saída, e vou usar saída num termo muito lato, porque nós pensávamos que era a saída dele no final da primeira temporada, mas ele apareceu durante a segunda. A saída do Anthony Hopkins, do Robert Ford, da série, foi feita. Ele depois voltou, entretanto não apareceu mais, aparentemente não se justificou nesta temporada. Mas sair a Evan Rachel Wood também, acho que seria pouco aconselhável. Talvez uma série que até precisa de audiências, mesmo que a quarta temporada seja a última, vai sempre precisar de fazer render. O que é que acharam do arco de Dolores, de uma forma geral, nesta temporada? Vítor, podemos começar por ti. Olha, eu acho que, por exemplo, ela refere que o plano dela era sempre recrutar o Caleb sem que ele percebesse bem que estava a ser sujeita a esse recrutamento. Eu lembro-te que no primeiro episódio ela é surpreendida por um tiroteio, fica ferida e ele por acaso volta para trás e é assim que se reencontram. Se era o plano dela desde sempre que ele fosse recrutado, qual era era essa a maneira como ela imaginava? Foi um acaso isso ter acontecido? Parece-me mal explicado. No geral, acho que o plano dela acaba por... por exemplo, a Maeve dá uma entrevista num podcast em que ela refere que se sentia que ela própria e a personagem... A Maeve, no caso, a Thandie Newton, Watching da Joanna Robinson da Vanity Fair, sim. Exatamente. E ela referia que passou grande parte da temporada a perguntar what the fuck is going on, porque ela não sabia qual era o papel dela na temporada. E acho que, considerando o desfecho, não há razão nenhuma para a Dolores ter ocultado o plano dela ao Bernard e à Maeve. Porque se ela o tivesse feito desde sempre, não teria ali dois contra-argumentos, teria dois aliados. E teria tudo sido muito mais fácil do ponto de vista do plano dela. Por isso... dá a ideia de que ela só não os recrutou, não lhes disse o seu plano, por uma questão de narrativa. E é aquilo que eu já te disse várias vezes em relação a Westworld. A Westworld sacrifica muito a congruência das coisas em virtude de dar espetáculo ou em virtude de um enredo. E a verdade é que quando analisamos o plano de Dolores não faz grande sentido que ela não tenha recrutado esses dois aliados, que teria sido excelente para ela logo desde o início. Eu gostava de passar para a Maeve, não sei se a Joana e o Luís têm alguma coisa a dizer ainda em relação à história de Dolores, mas gostava de passar para a Maeve à luz daquilo que tu disseste. Uhum. Em relação a ela não ter propriamente uma história e a Thandie Newton não perceber o que é que raio é que se passava com o personagem, que a verdade é que não foi só com a Maeve, mas vimos ao longo da temporada muitos personagens a aparecerem do nada em locais sem grande explicação de porque é que eles estavam ali, como é que eles foram ali parar. Por exemplo, o Stubbs, quando aparece do nada naquela porta. Luís? Provavelmente eu diria que seriam obrigações contratuais. Não é uma coisa que me admire que aconteça, de todo. O quê? Aparecerem do nada? Terem que aparecer alguns duas vezes em episódios. Já, por já um que contrato. Tinham um contrato, não é? Exatamente. Vale. Portanto, eles okay. Vamos encaixá-los ali, não é? Porque nós, se pensarmos bem, há dois ou três personagens, e inclusivamente nesta temporada também aparece mais um personagem conhecido, do nada. Portanto, do nada ele aparece ali, tem uma conversa e depois vai à vida dele. Ficamos também sem perceber qual a razão. Portanto, acho que... E pegando um bocadinho nisso que estás a dizer, Luísa, na entrevista ela também refere que houve uma certa frustração do próprio Ed Harris, porque ele como que alinhou entrar em Westworld para ser o Man in Black, não para ser o Man in White. Por isso eu também não ficaria surpreendido se esta cena pós-créditos não fosse tipo uma exigência do ator: já que vocês me querem continuar a ver na série, eu não quero ser este gajo. O próprio Ed Harris disse isso numa entrevista nesta temporada, que se estava a sentir frustrado E apesar da série ter com a direção sido renovada, do personagem ter sido renovada para uma quarta temporada, pelo que eu percebo, o contrato dos atores ainda não foi renovado. Por isso, eu não me admirava que se calhar a Evan Rachel Wood não tivesse pedido para, se calhar, ou para sair, ou então é uma maneira dela de pressionar para, se calhar, receber um dinheiro mais para poder regressar. Não sei. Sim. Joana, em relação a isto, o que é que tens a dizer? Bem, eu gostava de pegar naquilo que o Luís falou do aparecimento de um personagem também assim um pouco ao acaso. Eu fiquei contente. Estamos a falar do Lawrence? Sim, exatamente. Okay. Eu não sabia se podíamos avançar para essa parte. Foi daqueles momentos, dos poucos, aliás, nesta temporada em que fiquei mesmo surpreendida de... Uau, não estava à espera que esta pessoa aparecesse. Mas apenas soube a pouco. Este é o último episódio, ele apareceu só por um bocadinho e depois foi à sua vida, como o Luís disse. Eu não sei muito bem qual é que vai ser o desenvolvimento dele, não é? Mas fiquei mesmo... Uau, foi muito fixe. Aquela história toda que tinha ficado em aberto da mala, percebemos, pronto, que ele é o mensageiro dessa pasta para o Bernard. Eu vou dizer que eu sorri quando o vi, sim, mas ele estava em Berlim e depois estava no mesmo sítio, estava no Japão, acho eu, e depois de repente está em São Francisco. Pois não é? Sim, aliás, eu percebi que toda a necessidade que houve esta temporada de ter aquela criaram aí um orla, momento de tensão de, sim, criaram aquela de tensão, orla é? do Rehoboam a dizer que há aqui divergências pelo mundo inteiro para justificar filmar em outros sítios, não é? Aliás, eu por acaso reparei nos créditos desta temporada que eles filmaram em Singapura porque lá está, houve uma cidade que lhes ofereceu dinheiro. Exatamente. Para irem lá filmar, não é? Mas então, isso é um clássico. Tu em Valência, claro, sim, também isso. Tens subsídios, tu cá em Portugal tens a Lisbon Film Commission e tens o ICA. Não, certo. É? E a razão de qual deles terem que diversificar as locations de filmagens pelo globo que depois dá nesta situação em que temos estas disparidades, e eu não diria que seriam movie mistakes, porque claramente não o são, não é? Mas ficamos com essa dúvida, quer dizer, um personagem que aparece em três sítios, sempre na hora certa, no momento exato e com a mala na mão, pronto, enfim. Aliás, mesmo nos Estados Unidos existem rebates nos impostos pagos pelas produções das séries, que muitas Sim. vezes mudam as produções a meio da série. A produção muda de Nova York para Los Angeles porque... Sim, tens o Breaking governo... Bad, que foi Sim. feito em Albuquerque, porque foi a cidade que ofereceu mais. Exatamente. E que não ficou nada mal, não é? A história podia ser contada em qualquer sítio. E a própria cidade neste momento é um destino turístico graças à série. Exatamente. Também. Que é esse também o objetivo. Mas pronto. Exato. Em relação à mala, quando é que nós vamos falar do resto do arco do Bernardo? Fica um pouco estranho. Ficou um pouco estranho, se me puderes deixar fazer só aqui um pequeno pormenor, que é, obviamente, que o Stubbs tinha que levar um tiro para ficar incapacitado, Sim. para depois o Bernardo poder fazer o que tinha que fazer. Podemos ir lá daqui a um bocado. Já ainda queria falar na Maeve. Dentro do arco Maeve, Dolores, Caleb, Serac, a Maeve teve, lá está, acho que teve um episódio muito bom durante esta temporada, que foi o segundo episódio da série, que se focou praticamente nela, em que ela estava na simulação na casa do Serac, mas depois foi só, era a henchwoman e a jogar um contra os seus próprios objetivos, contra as suas próprias crenças, que infelizmente vira-se contra o Serac no final do episódio, mas e pode vir daqui alguma coisa para temporadas futuras, mas... Alguém me consegue explicar como é que um robô que está desativado consegue sobreaquecer um comando à distância? Magia. Sim, tu sabes que a Maeve conseguia fazer isso, mas quando estava em simulações. Ou quando os outros eram robôs. Mas também fez neste episódio quando ela vai atrás do Musashi. Supostamente ela consegue manipular os mecanismos daquelas armas, aqueles mecanismos de... Não sei bem explicar. Mas não quando já tinha sido desativada. Pois, mas... Será que desativa e ela, depois de ser desativada, consegue sobreaquecer certo. O comando? Porque é conveniente para a história. É a única justificação que aparece. Nós tivemos... Eu acho que nesta temporada, mais do que nas anteriores, tivemos muita situação que era apenas conveniente para a história andar para a frente. Isto faz-me... Eu vou trazer Sim. outra vez aquele livro de ficção científica fantástico que é o Red Shirts, que estou à espera a qualquer momento que haja o filme, em que eles têm lá um botão lá na nave espacial e quando aparece a história da narrativa, então tudo aparece para encaixar com a narrativa, que é obviamente uma piada muito bem feita, uma crítica genial ao Star Trek, não é? Portanto, quando é preciso Sim. qualquer coisa, a sigla solução aparece, não é? Bem, exato. Em relação à Maeve, eu concordo um bocadinho com o que estavam a comentar, que é, ela na segunda temporada, toda a segunda temporada, deu para explorar a parte empática da Maeve. Eu senti-me muito mais a torcer em alguns momentos pela Maeve do que pela Dolores na segunda temporada. E nesta aqui, aconteceu um pouco... Embora não tivesse a torcer tanto nem pela outra, não era bem essa a escolha, não deu para explorar o lado mais humano da Maeve, porque... Não deu para perceber tanto qual é que era mesmo o propósito dela. A cena da filha já não era tão forte. Ela também nunca foi uma personagem para se submeter, mas neste caso estava pá, submissa ao Serac. Eu acho que ela, aqui a valência maior foi nas cenas de ação, inclusive é com a Dolores, para ela própria se encontrar agora neste último episódio. Foi assim a maior utilidade que vi na meia. Não sei se concordas comigo, mas há, para além disso que já falamos da Maeve, há um pequeno furo na lógica do arco dela que me faz sempre um pouco de comichão, que é, a Maeve sempre procurou a realidade das coisas, ou seja, sempre quis estar desperta, nunca quis estar a fazer parte, nunca quis ser o host, queria estar awake para o mundo, mas ela passa esta temporada a querer regressar a uma simulação. Ou seja, ela quer voltar ao mundo em que está com a filha. Mas esse mundo não existe. Esse mundo é uma simulação, é uma cloud. É uma coisa que está armazenada a algures. Não é algo autêntico. Não faz grande sentido que uma personagem que queira tanto como ela quis durante duas temporadas ser... Mesmo nesta, porque ela nesta foge à própria simulação daquele War World. Ela foge a essa simulação, mas quer regressar a uma simulação. Por isso também, a mim, sempre vejo muita confusão esse desejo dela se reencontrar com uma filha que ela sabe que não é real. Até é um pouco estranho, porque ela no final da primeira temporada ela é aquela host mais promissora a sair de facto para o mundo real, e no entanto ela escolhe regressar para casa. Isso é curioso. Sim. Luís, não sei se tens alguma coisa. Sim, eu por acaso na semana passada era para ter falado exatamente desse ponto que a Joana acabou de falar. Nós vemos o momento em que a Maeve está no novo comboio para sair do parque, com tudo aquilo que ela teria em seu poder para poder libertar seja o que for, e depois acaba por não executar e voltar para trás para ir à procura da filha. Eu, por acaso, tenho muita curiosidade em saber exatamente o que é que os showrunners estavam a pensar caso tivessem seguido por esse caminho. O que é que aconteceria se, em vez de ter sido a Dolores a vir para o mundo real e poder, portanto, fazer o que fez, se tivesse sido a Maeve, como é que a história teria ficado? Provavelmente o será que não existiria, e não existiria nem o Solomon nem o Rehoboam, porque lá está. Nós tínhamos ido por um caminho completamente diferente. Completamente diferente, muito, exatamente. Muito. E eu fiquei mesmo com a dúvida de que raio, mas o que é que vai acontecer? Será que estava pensado, não estava? Fiquei na dúvida. Portanto, obviamente que todas as decisões que se fazem nos fins das temporárias, quando eles deixam os cliffhangers, obviamente que deixam lá partes para poderem depois agarrar na temporada seguinte, para não parecer assim tão, tão mal feito, não é? Porque este episódio, fora talvez as duas cenas pós-créditos, podia ter funcionado relativamente bem como... E fora a história do William, que já vamos ver mais à frente, podia ter funcionado bem como o final de série. Sim, teria funcionado, mesmo sem as cenas pós-créditos. Eventualmente, das cenas pós-crédito, a do Bernard eu aceitaria, se fosse só a do Bernard. Sim. Faria sentido, porque tivemos ali um momento, não é? E depois não sabemos o que é que aconteceu mais. A do William, não sei se não terá sido de facto um pouco rebuscada e uma tentativa de agarrar o ator de alguma forma. Não sei. Já vamos falar do William, até porque tenho muitos pontos em relação a ele, mas tenho ainda mais pontos em relação ao Serac, que era só aquilo. Exato. E isso chateou-me profundamente. Estamos Será a crescer aqui. Não era nada aquilo... mais do que um auricular Bluetooth, não é? Era um peão e um altifalante. Eu só fiquei na dúvida com um pormenor, que foi se foi já o Solomon que disse que tu tens que matar o teu irmão para te safar, e agora vais construir o Rehoboam para fazer o que precisas de fazer, mas vais ser o meu peão, ou outra situação? Não sei se me expliquei bem. Acho que foi o Rehoboam, sim. Sim, acho que o Solomon nunca teve... Foi, entre aspas, traído pela criação de uma nova versão. Pelo menos foi assim que eu interpretei. Faz algum sentido, sim. Eu acho que a nova versão tornou o Solomon obsoleto, e a máquina parece não ter lidado muito bem com isso. E a alternativa que o novo sistema operativo deu foi eu não mato o teu irmão, ou pelo menos dou uma hipótese para o teu irmão regressar mais tarde, mas tu tens que fazer aquilo que eu te mandar fazer. Ou seja, o computador disse, eu vou criar um mundo estável, e quando aquele mundo estiver à minha visão e tu fizeres aquilo que eu te digo que deves fazer, talvez o teu irmão então assim possa despertar. Porque havia aquele som, aquela gravação, lembras-te, do, do Serac a dizer que vem vindo irmão, não sei o quê. Ou seja, era uma pré-gravação, como que uma pré-promessa de que o irmão eventualmente iria regressar. E então, se calhar, foi um acordo que o Serac fez com o. Com, ai, nunca consigo dizer o nome do computador. Pronto. Com o Robom? Sim. Que fez um acordo com ele, disse assim: eu deixo o teu irmão regressar eventualmente, mas é só quando eu disser que isso. Mas olha que isso não bate bem com a narrativa, porque o próprio Serac, quando está na conversa com o Caleb, diz que o meu irmão era um outlier, portanto. O meu irmão, sendo um outlier, nunca poderia estar presente aqui. E a ideia é que o Solomon era o computador construído à imagem do irmão dele. Do irmão. Exato. Sim, mas os por isso é que deu em doido. Sim, mas os outliers só foram congelados quando o próprio sistema operativo não conseguiu encontrar maneira de os corrigir. Uhum. Isso não quer dizer que eventualmente não fosse arranjar uma maneira de o fazer. Por isso é que eles estão congelados e não mortos. Estão congelados? Quer dizer, depois do pulso eletromagnético? Sim. Provavelmente já não. Dá a ideia de que eles vão despertar. Parece-me que a ideia é essa. Ok. Eu acho que isso foi lá está, foi mais um dos pontos que ficou por explicar e que, ok, não faz parte da história principal que é necessário contar, mas convinha. É a arma de Chekhov. Eu sou muito adepto da arma de Chekhov, que é sempre que tu mostras alguma coisa, tu vais ter de encontrar uma utilização ou uma explicação para aquilo estar lá. É algo que tu vês até na mais básica das histórias, como por exemplo no wrestling. Se aparece uma mesa, aquela mesa vai ser partida. Vai ser partida por alguém, não sei bem porquê. A ideia de vermos o Arnold cheio de pó, como se aquilo fosse no futuro. Porque é que ninguém foi inspecionar uma sala de hotel depois de tanto tempo, também é uma questão que eu deixo no ar, mas ok. A ideia de que aquilo é num futuro quase entre aspas pós-apocalíptico, talvez. Sim. Por exemplo, podiam pegar na ideia de que aquelas pessoas todas congeladas tinham sido descongeladas, tinham elas próprias alimentado a revolução. E o Arnold acorda depois de uma guerra global. Entre e da extinção esses... da espécie humana 150 anos depois, como estava na previsão do Solomon. Não, não, do sei, não sei quanto, é que, quanto tempo é que aquela bateria dura, não sei. Mas ainda em relação ao Serac, foi desilusão para vocês a forma como o personagem foi sim, para mim foi destinado? Completa. Foi uma desilusão completa, porque Luís. Eu estava à espera que ele fosse, de facto, um personagem forte, que fosse alguém que tivesse as suas convicções e não um mero peão. Portanto, nós sempre o vimos ao longo da temporada com o tal auricular, não é? Ele estaria a receber informações. E, aliás, nota-se, naquele momento em que a Maeve está a dizer as mesmas coisas que ele, porque a Maeve percebe, como ela, a Maeve, supostamente, tem uma interface com máquinas bastante aguçado, não é? Conseguiu interceptar a comunicação que o Robom estava a dar para o Serac e estava a repetir live. Não sei se percebeste este momento. Sim. E nota-se, mas sim, foi um pouco decepcionante. Eu estaria à espera de, não daqueles monólogos do Mal da Fita, não é? Que ele fez um bocadinho. Várias vezes ao longo da temporada, sim. Exatamente, mas ele acaba por... É o Vincent Cassel, é um gajo francês. Eles tinham... Ficava bem no personagem. Certo. Mas pronto, ele depois acabar de dizer eu fiz isto porque isto era, de facto, a melhor coisa e foi assim que ele me disse. E eu assim, oh porra, mas foi assim que ele me disse. Então, mas afinal... Pronto, é como o Vitor diz, era um auricular Bluetooth, não é? Sim. Pronto. Sim. Joana, tu estavas a dizer que... estavas à espera disto e que... Eu do Serac, apesar de foi um bocadinho de desilusão, mas também por outro lado, se este seria o rumo a tomar, dele ser um mero peão, até por um lado gostava que fosse explorada de uma forma até um bocadinho mais negra. Era interessante, por exemplo, se ele tivesse sido um outliner e também ter sofrido um tratamento e ele ser mesmo um peão de baixo, ser totalmente... vá submissa à sua própria máquina. Se tivesse sido explorada dessa forma mais dramática, se calhar ficava mais satisfeita. E assim talvez foi muito... com mais um episódio, isto ser uma espécie de final de segundo ato, e mais talvez um da temporada, e mais um ou dois episódios para explorarmos essa parte rendição mais negra. Sim, de, sim, mesmo essa do rendição criador, ao nosso overlord, uma máquina. Não, mesmo do criador ficar totalmente abatido pela sua criação, de uma forma mesmo brutal. E aqui foi mais, ok, tu mandas-me fazer e eu faço. Pronto, e aí soube um bocadinho a pouco nesse aspecto. E fiquei até com a dúvida se ele seria... Peço desculpa pelo barulho. Alguém decidiu sim, afinar Vitor a moto aqui ao lado. Sim. Fiquei um bocado na dúvida se ele até em determinadas alturas era humano, se era uma simulação, porque isso pareceu-me sempre muito estranho. Ele aparecia ali, depois desaparecia. Foi esquisito, por um lado. Vitor, tu achas que mais um ou dois episódios davam para safar esta história sugerida pela Joana? E quem sabe a temporada toda? Eu até acho que já sei qual é a resposta, mas... Eu acho que o facto de termos 8 episódios e o ritmo com que tivemos, principalmente a partir do meio da temporada, eu acho que a série tentou-nos dar uma espécie de... não penses muito, anda lá para a frente, e não penses muito... pronto, já passou. Bocado como aquilo que vimos no ano passado. Dá-me muita ideia de que... Novamente, não me quero estar a repetir, mas a série sacrifica muito a lógica e a profundidade que teve noutras temporadas. Sacrifica isso em prol de estilo e o badass, que quando pensas bem não faz grande sentido a Maeve andar com uma espada, percebes? Uhum. Não há motivo nenhum que justifique. Pronto, é uma katana. Uma katana. Yeah. Pronto, não há nada que justifique ela andar com uma katana, nada, a não ser o estilo. É porque ela esteve no Shogun no World e achou que aquilo era uma arma espetacular, então pronto. Pois, e é super fixe para uma altura em que existe armas telecomandadas. Dá super jeito de ter uma faca grande. Percebes? A lógica às vezes é sacrificada para all disso. Às vezes? Mas por exemplo, respondendo a isso do Serac, aquilo que eu estava à espera era que... se fosse descobrir que havia ali primeiro, aqueles ataques que existem em Paris, não se percebe se foi culpa da humanidade ou se foi culpa da máquina, da inteligência artificial. E eu estava à espera que houvesse ali uma culpa e ele, por exemplo, culpasse a inteligência artificial e quisesse ficar do lado humano, mas a verdade é que isso também não fica muito bem explicado. No fim, fica um bocado um vilão um bocado vazio. Uhum. Um puppet, um fantoche, e então ficas a pensar quem é que é o verdadeiro mau desta temporada, porque a Maeve não é, porque a Maeve era um fantoche, mas acabava por ser o fantoche do fantoche. No fundo, não no fundo conta. O único vilão, entre aspas, que fica é talvez a Charlotte. Talvez, não, a Charlotte foi muito bem estabelecida no final. Neste episódio foi muito bem estabelecida como o vilão. Ficou estabelecido agora... para uma quarta temporada, mas quando pensas no Sim. vilão da terceira, será mesmo... será apenas a máquina que é o mal da fita? Mas depois... Mas agora eu pergunto, qual é o objetivo da máquina? É a sobrevivência das pessoas? Porque se é a paz global, entre aspas, se é a harmonia, faria sentido que a máquina preferisse um mundo de hosts. Como o The Host seria mais equilibrado. Por isso, o objetivo da máquina qual é? É a sobrevivência das pessoas? Qual era a missão da máquina? Também não sabes bem qual é. Não, eu vou pegar nisso apenas por aquilo que nos foi explicado durante a temporada, que é o objetivo era... supostamente o objetivo era a sobrevivência da espécie humana, ou a não extinção da espécie humana. Todas as simulações feitas pelos dois computadores e pelos anteriores levavam à extinção do ser humano. A ideia aqui é que o Riobom, com o regime que implementou, para todos os efeitos aquilo é um regime, garantia a sobrevivência da espécie humana. Mas lá está, isto aqui é a mesma questão de sempre. Sobrevivência, mas a que custo? a custo da falta de, ou da supressão de muitos direitos, até do direito a viver, per se. Por outro lado, e creio que nenhum de nós deseja a extinção da espécie humana, mas não seria algo estranho, considerando a história deste planeta, considerando até o ciclo de vida, de, não só de uma pessoa, mas das espécies, de uma forma geral, que isso acontecesse. A máquina estava quase a adiar o inevitável, de forma infinita. Se tu pensares bem, tu tens inúmeros filmes e séries e livros de ficção científica que dizem taxativamente que o vírus do planeta Terra é a espécie humana. Sim, e, portanto, nós somos os maiores parasitas que apareceram neste planeta. Todos. Tu tens imensos casos de em que se vê uma inteligência artificial ou um robô a dizer que não, os humanos têm que acabar porque eles é que estão a fazer mal ao planeta. E o planeta como um todo deve sobreviver. É uma trupe bastante comum na ficção científica, sim. Não sei se, Vítor, se isso responde. Sim, mais ou menos. Mas deixando um bocadinho a parte mais filosófica e regressando se calhar um bocadinho à série, que é algo também que eu vejo em muitos, sempre que existe esta temática de ser discutida nas séries, acontece a mesma coisa, que é aquela ideia de princípio que um mundo com revolução, um mundo com prédios a arder, tipo Fight Club, com um mundo assim, é mais humano do que um mundo controlado pela máquina, o que é algo que eu não concordo, pelo menos completamente. Ou seja, a ideia de que nós temos que nos libertar dessas amarras da máquina e é preciso uma revolução, mesmo que essa revolução seja uma guerra global e uma guerra que mate milhões, é melhor do que vivermos presos a um destino pela máquina. É muito fácil defender este cenário se não fores uma das pessoas que morre. Porque se fores, sim, verdade. Que, se fores uma das pessoas que é afetada por esse apocalipse e por essa revolução, se calhar, não sei se vais concordar. Por isso, é algo que eu já tinha visto em outros filmes e outras séries, e de certeza que vocês também já. Temos exemplos práticos bastante reais até na história recente do nosso país. Sem dúvida. Com a questão dos... com a questão do regresso da diáspora portuguesa nos países africanos de língua oficial portuguesa após o 25 de Abril. Vulgo retornados. Sim, eu queria evitar o termo, mas assim toda a gente sabe do que é que estamos a falar. São pessoas que... Muitos dos retornados e das famílias não veem ainda hoje com bons olhos o 25 de Abril, porque isso significou isso terem de abdicar... Acabou com o meio de vida deles, sim. Acabou com o meio de vida. Eu tenho familiares que tiveram essa situação, que estavam em países ocupados por Portugal, em África, e que voltaram, mas felizmente que nenhum deles expressou, pelo menos do que me recordo, esse ódio ao 25 de Abril. Até acabaram por, pronto, foi uma chatice que nos aconteceu, tivemos que voltar, mas pronto, tudo bem, isto era bom, é para Portugal. Sim. Eu sei que não é uma opinião muito usual, mas sim, pelo menos com os meus familiares aconteceu, ou pelo menos foi essa a impressão com que eu fiquei. Mas, eu iria eventualmente concordar com que o que o Vítor diz, porque, voltando ao The Matrix, nós vemos que as primeiras corpos de humanos engarrafados na realidade virtual correram mal porque nós temos que ter a ilusão da escolha. E se nós somos obrigados a fazer tudo o que a máquina diz para fazer, então não temos escolha, não é? Portanto, o nosso destino está pré-definido, está traçado. Nós não nos vamos casar, nós não vamos ter uma função muito elevada na sociedade, porque a máquina assim o decidiu, não é? E como vemos, o Caleb acaba por ter direito a escolher, e é ele que escolhe fazer uma coisa ou fazer outra. Portanto, não é a ilusão da escolha, neste caso foi mesmo, aparentemente, escolha. Uma escolha dos argumentistas, sim. Joana, estavas aí a acenar com a cabeça. Não, eu concordo com aquilo que o Luís disse, até porque faz lembrar também todo o tipo de controle que existe já agora, do controle de dados, do controle do que é que se pesquisa, do próprio tratamento, que todas as nossas, nosso histórico, todas as nossas escolhas que fazemos, isso fica de alguma maneira registada, e bastava existir uma máquina deste género para de facto traçar todo o nosso histórico quase médico, e o seguinte passo para se tornar numa máquina deste género era de facto todas as nossas decisões serem barradas por outras decisões já pré-feitas. Mas em relação a essa parte da máquina, neste último episódio isso ficou totalmente destruído, certo? A máquina morre, não é? É programada para terminar. Sim, a ideia é que a última recordação da Dolores, isto é tão rebuscado, meu Deus, a última recordação da Dolores causou a destruição da máquina. Não, e o próprio Caleb foi como diz. Um vírus, é isso? É. Sim. Eu acho que, portanto, aquele spike que é provocado na máquina é a máquina a transferir o controle das decisões para o Caleb, não é? É o The Ultimate Virus, não é? Foi mesmo. É rebuscado, mas no fundo é o último grito do mártir. É o plano do. Desculpa, é o plano do Salomão que estava numa pen, mas essa pen foi destruída. Mas havia um backup do plano do Salomão, ou pelo menos o plano do Salomão implicava na mesma que a Dolores fosse absorvida pelo Reubom. Não, eu acho que esse arco do Solomon é um arco para o Caleb. Ou seja, eu acho que ela faz a viagem até o Solomon, que é para o Caleb perceber quem é. Acho que nunca seria parte do plano da Dolores utilizar essa pen para neutralizar a máquina. Acho que o plano dela era sempre este. Era sempre eles tentarem ver, averiguar o que vai na mente dela e ela utilizar essa ligação à máquina para anular. Mas para esse plano resultar, era preciso que o Caleb soubesse quem era. Era preciso que o Caleb estivesse awaken. E para isso acontecer, foi necessária a viagem ao deserto para ele perceber onde esteve, o que é que lhe aconteceu e o que é que significa ser controlado pela máquina. E só assim é que ele seria capaz de tomar a decisão que tomou no final. Bem observado. Bem observado. Sim. E pegando nisto, não achamos que a decisão da Dolores escolher o Caleb passava mesmo só porque ele escolheu, como tu disseste, acho que até foi em off, ele escolheu não dar umas pinocadas numas ossos que estavam ali no parque de treinos, fosse isso o catalisador, eu achei isso um bocado rebuscado, não é? Está bem que explica mais uma faceta da Dolores que nós não tínhamos visto até agora. É como o Westworld já fez várias vezes. Eu por um lado, pergunto-me se naquele momento em que a Dolores, ainda, acho que foi no final da segunda temporada, em que ela tem acesso àquela biblioteca, onde de facto vai fazer o trabalho de casa que a vai ajudar no caminho para o mundo real, se ela nesse momento teve já algum acesso. Quem era o Caleb? Quem era aquela pessoa? Porque, caso contrário, parece-me muito complicado ela encontrar o Caleb só naquela história do túnel. Ela tinha de já ter algum conhecimento prévio. Se o Jonathan Nolan estivesse aqui, ele dizia: sim, é exatamente isso. Sim, a ideia com que eu fiquei é que esse encontro que ela teve no túnel com ele, que apesar de, novamente, teria de acontecer muitas coincidências para esse encontro, tinha que ser muita coisa que a Dolores não podia controlar, mas vamos partir do princípio que ela eventualmente conseguiria ter um encontro com ele mais cedo ou mais tarde. Eu acho que ela o escolheu a partir do momento que, nesse cenário do Parque 5, que agora percebemos que é um parque que é usado para treino de forças especiais, governamental. Porque, claro, não é? Porque só faltava o contrato de defesa. America! Sim. Eu acho que ele ficou, entre aspas, debaixo do olho dela ao ter uma decisão humana ou não maléfica. E depois, se calhar, quando ela saiu, disse: ora, deixa-me cá ver este se confirma como um bom Mac para usar. E se calhar foi assim um bocado que utilizou. Agora, lá está, é bater no mesmo prego. Uma série que tenta ser tão profunda, tão, tão deep, tão filosófica, toda a decisão desta terceira temporada recai no fato de um gajo decidir não violá-la. Só isso. Poderes fazer esse resumo, sim. Foi o catalisador de uma temporada, foi aquele gajo, ao contrário dos outros todos, não me quis violar. E ele não a violou e ainda convenceu os colegas a não fazerem nada disso às outras também. Exato. Tipo, não chega, percebes? Não chega para justificar. Eu poderia fazer o comentário um bocado mauzinho de dizer que isso apela a todas as pessoas que estão com dificuldades religiosas neste momento, nos Estados Unidos, e aquelas pessoas que não perdem uma ida à missa e que o mundo tem que ser puro e então e casto e pronto, foi isso que ele lhes deu, não é? Se bem que, como nós sabemos, as séries, e nós falámos isto na semana passada, as séries são planeadas com muitos meses de antecedência. E aliás, sim, neste artigo do Vanity Fair, em que eles fazem aquele riot, nunca pensaram eles na vida que neste momento estivessem a acontecer riots por razões perfeitamente absurdas, não é? Uhum. Pronto, calhou numa altura um bocado estranha. Westworld tem essa pontaria. É, sim. Sim. Mas, no entanto, eu diria que foi rebuscado. Foi rebuscado isso. Portanto, eu vejo isso mais como um despertar do Caleb do que ser o pivô de coisas. A questão é que essa resolução da Dolores de ver o bom no Caleb, o bem no Caleb, considerando o desenvolvimento da personagem ao longo da segunda temporada, sobretudo, e do início da terceira, de os seres humanos são maus e eu tenho de os destruir, não faz sentido. Porque se ela já tinha esse exemplo de bondade humana, ou de decência humana, não necessariamente bondade, apenas um mínimo de decência, se ela já tinha esse exemplo, se ela já teve, entretanto, acesso aos seus arquivos passados, às suas memórias passadas, e a confirmação desse exemplo, portanto, que existe, como é que isso... Nós aqui durante a temporada falámos, e creio que ainda foi num dos episódios que fiz contigo, Vítor, em como a Dolores com o Caleb tem um motivo para não odiar necessariamente a espécie humana. Mas aqui estão-nos a dizer que esse motivo já existia praticamente desde sempre. Ou pelo menos que tem pelo menos 10 anos. Isso foi mais ou menos esse o período que foi estabelecido na vida, na vida militar do Caleb. E se tu reparares, as expressões dela mudaram um bocadinho desde da segunda para a terceira. Ela, na segunda, ela queria aniquilar a raça humana, queria destruir, e depois passou para eu quero criar uma revolução, que é uma outra maneira de dizer I want to break the will da Daenerys, que é basicamente mais ou menos a mesma coisa. Sim. Mas eu quero criar uma revolução. Mas depois tu pensas novamente, porque é que ela não partilha este pensamento com a Maeve, não partilha este pensamento com o Arnold? Porque é que não faz sentido, não faz sentido ela dizer assim, eu quero dar-lhes a escolha, e no entanto não dá aos hosts a escolha de eles decidirem se querem ficar com ela ou contra ela. Sim. Bem, nós vamos ter de avançar porque já ultrapassamos a hora. Vamos prolongar aqui o direto na Rádio Zero, porque eu posso e mando. Vamos. Yay, sim. A repetição não vai ser assim tão longa. Tem mais algo a dizer em relação a estes arcos, estes momentos da Caleb e da Dolores e da Maeve e do Serac? Eu só queria deixar uma perguntinha aberta, que não sei se é algo que me escapou ou se realmente está em branco, que é a cabeça do... O Sashi. Exato. Sim. Ah. Basicamente ainda está ali uma versão da Dolores, certo? Ah, sim. Então, no fundo, se os criadores quiserem, ela não está morta. Ah. Na verdade ela disse, vocês são todos eu. Sim, mas nem indo por aí, que toda a gente é uma versão da Dolores. Que é uma excelente forma de estabelecer que ela pode voltar. Há na verdade uma Dolores. Havia uma Dolores e havia vários robôs que descenderam da Dolores e que foram à sua vida. A Charlotte, quem sim, já vamos sim, falar. Sim. A Charlotte, o Lawrence, não é? também existe. O Musashi e o Martin. O Martin foi-se. Foi a vida. Mas o Martin só existia no mundo virtual, no War World. Não. O Martin era o assistente do Liam. Sim, estou a fazer a confusão. Pronto, o Martin, chapéu. A Dolores, chapéu. A Charlotte virou-se contra toda a gente. O Lawrence ainda existe. O Musashi, onde é que está a cabeça dele? Está com a Clementine. Mas o próprio Musashi também me pareceu que já virou. Já teria algo. Derivado. Sim. Sim, sem dúvida. Pareceu-me isso. Mas pronto. Mais algum ponto? Deixa-me cá olhar aqui para as minhas notas. Não? Ok. Então, enquanto só Luís tens... olha para as notas. Eu vou passar já para a história do Bernard, que foi bastante simplificada. Afinal, ele é que tinha a chave para o sublime, não é? Ele, mas mesmo a visita dele à mulher do Arnold, o que é que vocês tiraram disto? Joana, estavas aí a abanar a cabeça? Não, mas pode... Eu gostei, por um lado, fiquei contente de saber qual é que era o propósito do Bernard depois de tanto tempo, sem saber o que é que era exatamente o que era necessário ele fazer. Não achei assim muito, muito comovente. Achei bonito, mas não achei que fosse necessariamente importante a visita dele à mulher. Só nos deu uma noção temporal que pode ser importante, mas foi um bocadinho a apelar ao sentimento, mas não trouxe assim grandes, grandes mais-valias. O Sublime é aquela cloud, certo? É o sítio onde estão os outros hosts. Aquele universo em CinemaScope, sim. Exato. mas no fundo só fiquei feliz de saber por que razão é que a Dolores o tinha... escolhido para esta nova aventura, que era no fundo para depositar nele toda essa carrada de informação. Ele no fundo é uma pen para a Dolores nesta temporada toda. Isso é uma boa forma. Ficou por explicar porque é que, quer dizer, entre aspas, porque há aquela teoria de que a pérola dele é ligeiramente vermelha porque inclui a personalidade humana, certo? Mas isso nunca é verdadeiramente abordado na série, pois não? Nunca me cruzei com essa teoria, não. Na série, não... Quando expõem as pérolas na mesa, a dele tem uma cor mais vermelha do que as restantes. Sim. Havia a teoria de que isso só acontece porque a pérola tem uma mistura de personalidade do Arnold e do Bernard. Tem uma componente humana maior do que as restantes esferas. Mas a verdade é que a série também decidiu não abordar muito. Abordar muito, não. Não decidiu explicar isso sequer. Se calhar porque ainda não explicou isso. Pois, pronto. Se calhar ainda vão ser. Ainda vão explicar, não sei. Luís, o que é que achaste da cena com a mulher do Arnold e com a ligação, de facto, ao filho do Arnold, que de facto existia, que não era só uma... Uma memória implantada. Sim. Era, no caso do Bernard, era. O Bernard, sim. Sim. Eu questionei, de certa forma, a necessidade dessa cena ter sido incluída. Achei que não adicionava muito para a narrativa. Isto, obviamente, das duas vezes que eu vi o episódio hoje, não consegui perceber exatamente o quê. Portanto, era puxar para o lado mais emotivo, mais... humano, até porque a senhora que abre a porta reconhece-o das fotos. E eu fiquei na dúvida, assim, espera, nas fotos? E depois quando ela no fim diz Arnold, não é? Pronto, ok, percebemos que quem é que era. No entanto, eu acho que há um pequeno problema na linha temporal da coisa. Porque Se nós pensarmos bem, o William, quando visita o parque em novo, o Ford era novo e o Arnold tinha o mesmo aspecto que tem agora, não é? Porque o Arnold, entretanto, foi fossilizado em... O Arnold foi morto pela Dolores. Pela Dolores, portanto. Sim. Com o tempo que passou e com o envelhecimento do Ford, acho que a coisa... Enfim, não sei. Não sei se a timeline está correta. Foi certo, suicidado, foi. Mas no sentido de... Medicamente assistido com uma pistola. Exato, sim. Nesse sentido. Mas foi de facto. Ele pediu mesmo. O que podes questionar aí é porque é que a empregada não estranha o facto do Arnold não estar velho. Exatamente. Eu conheço-o das fotos, portanto. Ou seja, apareceu-me aqui um gajo à porta, igual à foto que estava ali, em que a senhora que eu trato era nova naquela altura, portanto. Só não se o gajo de há para aí 30 anos. Só se ela, né? Não a reconhece. A criada não a reconhece. Os pormenores em que vocês reparam, mas isso faz sentido, realmente. Isso faz tudo. Eu achei estranha, a senhora, de facto, foi isso. Portanto, eu sim. Normalmente, a maioria destes pormenores eu não os apanho à primeira. Portanto, mas... como eu disse na semana passada, eu apanho pai na terceira, na quarta visualização, e que eu apanho estes pormenores mais rebuscados. Mas há pouco, por volta das 8 da noite, quando eu fui dar uma segunda voltinha no episódio, é que apanhei esse pormenor, até porque já não perdi tanto tempo nas cenas de porrada, porque é porrada, agora passa à frente, que não ajuda na história, não é? É só uma cena. Cenas razoáveis também, não foram, sim, nada de extraordinário. Nada especial, sim. Oh, Luís, sim. Mas pegando um pouco naquilo que estás a referir, eu questiono outra coisa, que é a explicação que dão para o Arnold se aperceber que tem a chave do sublime, só faria sentido se aplicasse à Maeve. Porquê? Porque a lição que ele tira é: nós não devemos deixar partir as pessoas com quem sentimos falta, devemos lembrá-las. Logo, deveria ser a Maeve que chega a esta conclusão e percebe que afinal é ela que, ao agarrar-se à memória da filha, tem as memórias, tem a chave do sublime. Não faz sentido, não faz sentido ele aperceber-se disto, porque o filho dele não está na sublime. Sim, ele não tem nada a ganhar por saber o sublime. Certo, mas o que acaba por acontecer é porque a Maeve, a narrativa dela, ela seria mais útil a ajudar o coitadinho do humano, que está cheio de dúvidas. Certo. E de ajudar, porque no fundo a Maeve acaba por ajudar que o Caleb consiga fazer as, exatamente, coisas até ao fim, não é? Ou por outras palavras, decidiram fazer isto para dar algum tipo de sentido ao arco do Bernard nesta temporada. Que e não é só isso. Que até então própria... era basicamente fazer catch-up ao que os outros personagens estavam todas a fazer. Ele chegava sempre atrasado à coisa. Yeah. É verdade. É verdade. E não é só isso. A própria Dolores também diz no final que ela deu aquilo a alguém que pudesse confiar. Ora, foi logo estabelecido e já era estabelecido ao longo das temporadas anteriores que a Dolores e a Maeve não se davam. Não era, mas essa era, não era a narrativa delas. Elas nunca, sim, estiveram duas histórias que se cruzassem, não é? Exato, ao contrário do que aconteceu com entre a Dolores e o Teddy, tinha uma ligação, a Maeve tinha uma ligação com o Hector, mas as histórias estavam escritas, elas existiam no mesmo tempo e na mesma cidade, mas lá está. Mesmo a Dolores com o Bernard e com o Arnold, sim. E a própria Dolores tem uma ligação muito mais forte com o Bernard, até pela história dela ter também ajudado a ele criar-se enquanto Bernard, de confirmação, de testes de fidelidade. Eles têm uma. E acho que o Bernard também diz isso no final deste episódio, que ele sente que a Dolores morreu, porque eles têm uma ligação mais próxima. Uhum. Mas acho que foi o Vítor que falou agora nisso, do Bernard estar sempre a chegar atrasado. Sim, toda a temporada pareceu que o Bernard estava a ir atrás e estava sempre um passo atrás. Eu também não percebo exatamente porque ele, que agora estava ele recebeu... Eu estava a ver os episódios pela HBO Portugal. E então, como só é disponibilizado os episódios mais tarde, têm problemas, ele se calhar só chegava lá depois. Se calhar era por causa disso. Bem visto. Sim, se calhar era isso. Temos que arranjar uns links de streaming para o rapaz ver aqui. Mas se calhar também, agora nesta conversa, fiquei um pouco também a pensar porque agora o Bernardo no último episódio recebe uma encomenda e imediatamente sabe o que é, não houve ali nenhum despertar da parte dele, ele recebeu a encomenda do Lawrence e de repente soube exatamente que era a chave para o Sublime. Parece que ele próprio não teve de fazer nenhum trabalho de redescoberta dele, que ele no fundo andava sempre a ver, don't know, tipo, no final, ah, é isto, pronto, está feito. E a partir do momento que ele recebe a mala para aceder ao Sublime, e ele não precisa da revelação da conversa para perceber que é ele que tem a chave. Porque pois, razão é que ela, é isso. Porque razão é que ela ia enviar a mala para ele se ele não tivesse a chave para aceder? Logo, a revelação que ele tem é redundante. Sim. Ela mas a máquina faz redundâncias, portanto. ela mandou a mala para mim, por isso sou eu que tenho a chave. Logo, aquela conversa toda que ele tem com a mulher, em que relembro, é essa conversa que o faz perceber que é ele que tem a chave, para aceder, não faz sentido. Pronto. Porque, sim. Caso contrário, a Dolores não lhe tinha enviado a mala. Não, eu por um lado quase que estava à espera que a própria Dolores... era mais uma revelação no sentido de o Bernardo no início desta temporada parece um bocado perdido, anda lá naquele emprego do talho, depois anda com os comandos, depois vai à ilha procurar alguém, encontra o Stubbs, ele próprio parece gosto estar um bocadinho a apalpar como, de rede. Desculpa, gosto que classifiques aquilo como o emprego do talho. Eu já não lembro muito bem o que era, mas pronto, tinha carnes. Eu, pronto, sim. Anyway. Ele era um butcher, porque ele depois também dá sova lá nos tipos e pronto. Ele próprio parece estar à procura de se encontrar nesses primeiros episódios. E agora, neste último, de repente, parece saber exatamente por que razão é que foi parte deste jogo. Mas fiquei contente de saber porque é que ele lá está, sim. Eu gostei particularmente... Logo, isto foi praticamente no princípio do episódio, quando o William desata aos tiros de caçadeira e o Bernard tem que fazer aquele famoso Remember Yourself. E até que o William fica, epá, é porreiro, agora é que vamos ter luta, vou ter luta com um gajo a sério e não com um tipo fraquito e tal, que nem sequer sabe se é humano, se é máquina, se o que é. E pronto. Gostei desse momento. Também não é explicado o porquê que é que o comando faz, não é? Porque o comando supostamente é para desativar, mas ali acabou por ser para ativar a faceta host com superpoderes, no fundo, não é? Foi a lata de espinafres dele. O comando é uma espécie de... há como uma partição dentro do disco duro do Bernardo, que é uma versão mais crua e mais de sobrevivência e mais host e menos humana. É quase como um supressor de emoções. Sim, sim, é quando ele ativa o modo host e em vez do modo misto que ele normalmente vive. E essa opção host é mais destemida, dá a ideia de que é mais destemida e é mais objetiva. E então é por isso que ele recorre a essa versão do seu disco duro nestas situações. Não considero tanto como ligar ou desligar, é uma espécie de alternar entre modos. Em de mudar o perfil. Exatamente. eu estou curioso, depois da cena final, para perceber qual é que será o papel do Bernardo na quarta temporada, porque parece-me que vai tomar um papel de maior importância, porque conseguiu ir ao Sublime e voltar, mesmo que tenha sido muitos anos depois, coberto de pó, mas vamos ver no que minha, é que... A maior questão que eu tenho em relação a esse aspecto é porque não consigo bem entender qual é o verdadeiro valor do Sublime. Ou seja, estão lá aquelas personalidades de host todas, é certo, ok, há uma informação de dados, há dados ali, mas não sei de que modo é que esses dados enriquecem. Causou um interesse para a série, não é? Sim. O que é que está ali de informação? Porque quando falam, por exemplo, do será que querer aceder àquela informação das pessoas que visitaram os parques, isso faz sentido, porque dá uma informação de comportamento humano que poderia ser explorado pela máquina para enriquecer o algoritmo. Ok, eu entendo isso. Agora, a data que está no Sublime não... Pelo menos a série até agora não deu qualquer informação de que aquilo é valioso para além do aspecto nostálgico da filha, da Maeve, assim. Eu diria que era valioso para a quarta temporada. tu tens um elemento nas obras de ficção, sobretudo nas obras de ficção audiovisual, televisão, cinema. Tu tens um termo que é o MacGuffin, que é um objetivo que na prática é irrelevante em si mesmo, como por exemplo nos últimos Star Wars, a viagem para o Luke Skywalker, o objetivo da viagem para o Luke Skywalker, em que, ok, tipo, é necessário que exista para o plot, mas não é propriamente relevante para a história no seu todo. Mas aqui, no caso do Sublime, segundo a tua descrição, Vítor, parece-me que isto é abaixo de um MacGuffin. Isto já não é relevante mesmo para nada, e não há necessidade sequer de existir no plot. Não, eu acho que não há qualquer valor, até agora, explicado, não há valor. Sim. Agora. Ok. Não quer dizer que na quarta temporada, de repente, não lhe deem um valor incrível. Sim, dás-lhes 2 anos para escreverem a quarta temporada e sim, porque a ideia, talvez a ideia aconteça. Que, não é? A ideia que dá é que o Arnold foi, meteu os óculos 3D e descobriu a cura para o cancro ali no Sublime. Percebes? Há qualquer, sim, coisa, sim, sim. Há qualquer coisa ali que foi processada e que fez-se luz. Agora, não venham depois dizer que era o plano desde sempre. Já sei que depois isso. Há sempre alguém que diz que os criadores tinham esta ideia desde sempre. Não. Até mudarem de ideia é aquela. Sabes que o que é giro é que na semana passada falámos da renovação da série para a quarta temporada e dos supostos rumores que existem de que existe um plano para 6 temporadas, que já o James Marsden, quando a série parou produção durante a primeira temporada, após os 5 primeiros episódios para alinhar, ele falava em 5 temporadas, e agora nesta entrevista à Variety, nesta entrevista dos showrunners, eles dizem, mas aqui creio que é mesmo só para desviar atenções, eles dizem nós em relação à sexta temporada, não? Sim, que nunca disseram quantas temporadas é que eram, que não há nenhum número específico. Não, mas isso vai um pouco de encontro àquilo que já falamos em podcasts anteriores, que é sim. Sempre que um showrunner, produtor, diz que existe planos para tal tanto número de temporadas, é quase sempre balelas, isso nunca é verdade. Porque eles não podem controlar o que é que, sim, é verdade, o que é que vai acontecer. Depende da audiência, sempre. E eu aproveito que estamos a falar disto para vos perguntar, visto que vocês têm claramente uma opinião muito mais positiva da série do que eu, e que gostaram da temporada se calhar mais do que eu, e conseguem ignorar estas lombas no percurso que eu não consigo. Sim. Se é, até que ponto é que vocês vão ter um The Walking Dead? Ou seja, em que vocês vão olhar para as temporadas que estão a decorrer e vão dizer assim, isto não faz nada, isto não faz, não encaixa no puzzle de quando eu comecei a ver a série. Eu lembro-me que foi na terceira temporada do Walking Dead, nós gravámos um podcast do TV Dependente, e tu, nessa altura, tu tinhas dito, epá, não dá já, isto já não é nada. Olha, eu ainda vi mais 3 temporadas depois disso, por isso vê lá a minha cabeça. Mas, sim. Mas aproveito, entre aspas, para embrulhar o podcast, este podcast, num laçozinho. Para onde é que vocês imaginam que isto vai, se é que acham que isto tem um grande plano, que eu acho que não tem, e se acham que, considerando que a série está, pelo juízo, a cada temporada que passa, a morfar, a transformar-se, até que ponto é que vocês vão dizer, eu estou a gostar do Westworld, que isto quase começa a ser uma antropologia, não é? Cada temporada é drasticamente diferente da anterior. Lá está, eu concordo contigo em relação a isso, de falta de plano, de não haver propriamente um plano. Lá está, uma das coisas que o James Marsden disse na altura, após os 5 episódios, foi que estavam a parar a produção para definir um rumo para a série. A verdade é que isso foi em 2015. Essa temporada estreou em 2016, mas as filmagens foram em 2015. E a verdade é que esta terceira temporada, sinto que é tão afastada das duas anteriores, e nem estou a dizer estilisticamente, porque nesse aspecto também tem algumas mudanças, sobretudo pela mudança de cenário, mas sinto que é tão afastada das anteriores em... Quase tudo. Não sei, em ritmo, em a velocidade storytelling, sobretudo. A velocidade com que, complexidade. Com que os episódios avançam. O arco da Dolores, o objetivo da Dolores, a profundidade que os episódios tinham a nível filosófico da primeira temporada, que deixava, que pelo menos tentava dar uma ideia de ficar a pensar o que é que isto realmente quer dizer. Nesta temporada não tiveste nada disso. Foi, já pensaste Sim. nisto? Não? Então pega lá uma katana e pessoal a andar à porrada e vamos avançar rápido. É isso. Eu não reconheço este Westworld como o Westworld da primeira temporada. Nunca fui grande fã da primeira temporada, apesar de eu achar ainda que é muito melhor do que esta terceira. Acho que podemos concordar os quatro que a segunda é horrível. Ou pelo menos eu não é tão gosto, boa. Eu gostei bastante da segunda. Mas eu pelo também menos, gostei da segunda. Acho que podemos concluir que é das três a mais fraca. Ou não sei se... Eu acho que esta é mais... Eu se tiver de fazer um top... depois das três temporadas, assim a quente ainda, eu diria, mesmo assim, eu diria talvez a segunda em primeiro. A sério? Não sei porquê. Não, sim, não sei porquê. Eu gostei mais da segunda. Não te sei dizer necessariamente porquê. Acho que foi uma sequela consistente. Acho que foi bastante boa. Acho que evoluiu a história principal bem dentro do parque. Acho que a tua opinião é um bocadinho fora do normal. Não quero falar pela Sim. internet inteira. Mas atenção, que... eu digo a segunda e logo a seguir a primeira, e é uma distância considerável de ambas esta terceira. Gostei mais da terceira e depois a segunda. Eu diria que das três temporadas, para mim, esta, apesar de tentar encontrar soluções para uma data de coisas, acaba por ser, no seu todo, mais fraca que as duas anteriores. Até porque, para mim, o fascínio da série está, de facto, no parque, ou nos parques, uhum. e não no todo o resto de inteligências artificiais e vamos controlar a humanidade e não sei o quê. Isso não é uma coisa que me traga... obviamente que eu vejo, eu sou, infelizmente, uma meretriz das séries, vejo tudo aquilo que me agrada minimamente. E vejo-as sempre. Eu, por exemplo, do Walking Dead deixei de ver quando apareceu o Jeffrey Dean Morgan, não é? E a sua Lucille. Portanto, achei que aquilo era demasiado violento para o meu ser, ou pelo menos na altura em que aconteceu. Portanto, não sei quantas temporadas é que já foram depois disso, mas vi do princípio até ali. Mas sim, de facto, algures no meio do Walking Dead perdi-me com a história. Ou seja, isto já mas não concorda, é... Concordas então comigo que uma história não tem sempre que escalar para ser interessante, ou seja, não tem sempre que ser uma coisa global, podia ser o parque. Sim, tu podias fazer muita história dentro do parque. Eu inclusive, em relação à segunda temporada, eventualmente a cena que mais me chocou foi, de facto, o William ter tratado da saúde à filha, de toda. Portanto, é o momento que me marca da segunda temporada, que eu achei que ter feito aquilo para justificar o internamento nesta terceira foi demasiado rebuscado. Acho que podia ter sido evitado, independentemente de todos os problemas que eles tinham. Mas em termos de série como um todo, eu diria que 3 quartos da primeira temporada são para mim o melhor do Westworld, em que temos uma introdução muito lenta e muito calma e muito bem explicada, com uma narrativa porreira, com a história do parque e a história daquilo que aconteceu. E depois a parte menos boa da primeira temporada, que foi sabermos que afinal as coisas não são tão bonitas, e depois a passagem para a segunda temporada, em que afinal há aqui uma intenção de recolher dados. Acho que isso já começou, foi quando começou um pouco a descambar da história. Mas sim, eu não me importo com essa análise filosófica feita pela série, com essa análise social até, certo, feita pela série. Por exemplo, se e quando tu fores ver The Expanse, tu vês que as quatro temporadas que existem, todas elas têm não um crescendo, porque esta última temporada é mais fraca, até porque o próprio livro é mais fraco, o quarto livro é mais fraco que os anteriores, mas eles conseguem manter um certo ritmo e uma certa... a quantidade de informação que te é despejada, porque no fundo quando tu estás a ver uma série, tu estás a receber informação, não é? E esta série foi... a gente tem que fazer qualquer coisa, que tem que aparecer o Musashi, portanto vamos enfiar o Musashi e vamos agarrar na Maeve e vamos pôr esta cena. Ok, pronto, isto já está fixe. Seguinte, o que é que a gente tem mais? Tínhamos ali a Clementine que não apareceu nisto. Então vamos aparecer, olha, vamos juntar outra vez o Musashi, vamos cortar-lhe a cabeça e ela aparece e depois trazemos a outra amiga do Shogun e pronto, isto fica resolvido. Next, quem é que a gente tem mais nos contratos para ainda tem que aparecer? Tem que aparecer o Lawrence, pronto. Então, vamos pôr-lhe ali um minuto e meio, deve-lhe dar para ele ficar com os trocos para não precisar de trabalhar 6 meses, portanto, vamos incluí-lo aqui. E achei esta temporada, para mim, em termos de história do Westworld, a mais fraca, porque não tem nada a ver com o Westworld, tem a ver com o nosso mundo, e achei ali, pronto. E o nosso mundo é uma seca. É. E eles terem feito isto no nosso mundo não nos está a ajudar assim tanto, não é? Sim. Aparentemente até está a piorar. Mas pronto, são as análises que podemos fazer. Eu concordo com tudo o que disseram, por acaso. Eu gostei da segunda temporada, mas eu acho que se tivesse de fazer um top, era mesmo um top gradual, e eu não sou muito entendida, não sou nada entendida nesta coisa de séries, mas seria mesmo a primeira, a segunda e a terceira. Mas concordo com tudo, sobretudo aquilo que o Luís disse, e também pegando naquilo que o Manuel falou do ritmo da temporada, também por esta se calhar só ter 8 episódios, eu senti que foi tudo muito mais à pressa. Havia muitas coisas interessantes que podiam servir de ponto de ligação para a segunda e para a primeira, mas falta muito o elemento do parque e todas as questões filosóficas que se calhar quem viu a primeira temporada apreciou mais, de quem é que eu sou, a procura da Dolores, de uma mentalidade, de uma identidade própria. Aqui parece muito mais ação e tecnologia do que foi nas anteriores, e sinto um bocadinho falta do parque também, que aqui também só foi explorado para aí em 3 episódios e aquilo parece um armazém desfeito, mas não sei até que ponto é que vai haver um retorno a essas instalações, ou se agora é pelo mundo novo e recente sempre a eito. Não sei muito o que esperar. Parece que esta nova visão do mundo futuro foi muito rápida e muito apresentada muito, de forma muito brusca em relação àquilo que estávamos habituados nas outras duas, em que tivemos uma aprendizagem muito mais gradual. Uhum. Bem, dadas as nossas opiniões no geral sobre a temporada em si, ainda falta uma das histórias em que falta falar e que eu tenho particulares problemas com esta. E já... isto já vai muito longo. Em relação ao... Mas a conversa está boa. Acho que é isso que importa. O William e neste caso, o envolvimento do William com a Charlotte. Não necessariamente do William, mas de uma réplica robô do William. Nós já falámos neste episódio das frustrações do Ed Harris com o rumo da sua história ao longo desta temporada. E aqui voltamos, de certa forma, a ter a origem do Man in Black, que é o era originalmente o tributo humano ao robô, ao Gunslinger, do filme de 1973. E agora vai ser, aparentemente, o Gunslinger do filme de 1973, porque o William é morto por si mesmo enquanto host. O que é que acharam disto, Joana? Eu tenho aqui uma nota, acho que é das poucas que tomei, a dizer: o William, será que está mesmo morto? Ele leva um golpe grande, mas... Não ouvimos a morrer, não é? Ele já teve momentos bem graves. Precisava de ver o funeral dele para ter a certeza. Não sei, mas... O que me leva a crer que ele está morto é aquela cena dele a matar todas as personalidades dele. Ou seja, ele mata todo o passado dele. E depois, quando ele percebe, quando ele se conforma com o presente, deixa-me reformular, o William presente mata todo o seu passado para se conformar com a pessoa que é, para aceitar-se. E eventualmente o William do futuro mata do presente. Ah, certo. Ok. Mas foi assim que... Achas que o William do futuro é um host? Ah, sim, sem dúvida. Que é que este William que matou o William, este William robô, é o William que vimos no final da segunda temporada? Eu acho que esse final era uma alucinação? Sim, eu acho que ele é o resultado daquele arquivo que a Dolores acedeu. Ou seja, ela leu o arquivo dos hosts e criou aquele host a partir dessa informação. Nos podemos esquecer que pode ter um tweak ou outro, mas será a versão do William. Agora, se me questionas... Não nos podemos esquecer que a Charlotte é a Dolores, mas... Exato. Um derivado, e tem acesso a essa base de dados. Sim, agora, esse histórico, sim. Agora, se me perguntas se faz sentido para a Charlotte criar aquele host, não faz. Porque é uma cara altamente reconhecida e porque não era necessário o Man in Black se ela realmente queria um exterminador implacável, entre aspas. Sim, mas o Man in Black pode sempre trocar de roupa e voltar a ser o dono de Delos, não é? Porque de certa forma ele é. Ele é o dono, sei lá, como é que eu tinha aqui escrito. Era dono. Ele estava morto, CEO. Até temos aquela. Mas, sim. Mas não, porque ele já não é o dono da Delos. Seria o Serac, eventualmente, é assim, mas talvez ele não. Ele já vendeu. Sim, mas vocês não se esqueçam daquela cena que ele tem com o advogado, creio, no hotel, da conversa, em que eles falam sobre os assets do William. Que estão congelados porque ele morreu, mas na verdade ele não morreu e está ali a demonstrar mas que ele, não. Ele tem o certo, dinheiro, ele tem o dinheiro da venda da companhia. Mas não te esqueças que ele, quando vai ao Dubai, o que tu vês lá é Delos International. Há uma diferença. O que quer dizer que será outra empresa. Uma subsidiária. Porque é uma subsidiária. Ele, quando vendeu a Delos USA, ou pronto, vamos supor que será USA, não é? Porque o filme é americano, mas pronto. Mas o que aparece no Dubai é claramente Delos International, e eu tive cuidado de ver que em todos os painéis passados no Dubai diz claramente International, não é só Delos. Isso é interessante, por acaso. Sim, mas não parece que seja... Sinceramente, é o suficiente. Acho que não é por aí. É o suficiente. agora... Eu seria engraçadíssimo escrever argumentos para isto, porque seria a bandalheira total, não é? Ah não, a gente deixou ali um clipe em cima da mesa e passado 3 anos ele lembra-se, deixou lá o clipe, vai lá buscar e consegue abrir as algemas. Epá, o que leva tudo, a crer, não é? que a série não vá por aí é porque ele está vestido como a versão do parque. Não está de facto, não está. Ele está na sua versão mais animalesca. Ou seja, vai ser usado como exterminador de alguém. Certo, mas se tu vires mesmo as últimas imagens. Eles estão a imprimir hosts completamente sincronizados, porque a animação é a mesma pelo corredor fora, e também isso eu notei, e eles estão a criar um exército de qualquer coisa, não é? Não sabemos exatamente o quê, mas sim, estão a imprimir ou estão a criar inúmeros hosts. Portanto, pois, vamos ver o que é que acontece. Parece que, no fundo, o William entra naquele edifício com aquela deixa de eu agora sei o meu propósito, eu vou salvar a humanidade, e esse William desaparece então na totalidade porque é morto pela sua versão e-host, que é aliado da Charlotte. Da Charlotte, sim, desculpa. Que à partida terá também como aliadas a Clementine e a Ana, aquela de Shogun World, que eu agora não me lembro do nome. E há de ter a cabeça também do Musashi. Eu ponho-as todas no mesmo saco, embora não saiba ao certo se serão, mas à partida sim. Qual é que é mesmo o propósito delas, exatamente, sem ser fabricar hosts? Qual é que é o alvo delas? Eu não ponho as outras Dolores no mesmo saco da Charlotte. Não sei se não fazia sentido, creio, juntar as restantes cópias da Dolores à Charlotte. Que eu acho que, há três possibilidades. Parece-me haver três possibilidades. Ou aqueles órgãos, aqueles corpos todos, são todos uma versão do William, ou seja, é tipo uma espécie de exército da Charlotte, ou é uma infinita variedade de cópias da Charlotte, uma espécie de Dolores, ou então são todos os corpos do Sublime que vão ter feito tipo um download para cada um dos corpos. Uhum. São as três possibilidades que eu imagino que possam ser exploradas. E aí talvez me digas que o sublime torna a fazer sentido. Mas não sei. Parece-me que esta Charlotte é mais autocrática e não foi... Das três, acho que a mais provável era todas umas, são todas umas versões da Charlotte. Parece-me a mais provável. I got nothing. Não consigo yeah. dizer o que é que poderá ser. Bem, se não têm mais nada a dizer sobre esta temporada ou sobre a série, eu acho que vamos começar a dar por terminado isto, não é? Porque já vamos com mais de uma hora e meia de entretanto, podcast. Entretanto, estreia a quarta temporada, se não nos calamos. Sim, sim, se não nos calamos, ficamos aqui 2 anos, não é? E ganhamos muito pó na cabeça como o Bernard, assim, imenso. Ou 3, não é? Depende de quando começarem a filmar a série, não é? Porque, sim, porque não se sabe quando é que... Não acredito que vamos ter o Westworld em 2021. É, será... Não, Eu estou a apontar para 2022. Mas com a pandemia e com o possível atraso que isso possa significar na produção de séries, não sei se vamos ter daqui a 2 anos. Vamos ser positivos e tentar eventualmente pensar que eles vão usar este tempo todo para finalmente get your shit together antes de escrever um argumento como deve ser. Mas aqui o consenso é tentem regressar ao parque, não é? É um pouco isso. Por mim seria a revitalizar o parque, até porque supostamente os hosts foram todos exterminados ou queimados, ou sei lá. Tudo o que é, todos os assets no parque foram terminados e provavelmente os hosts que estão a ser impressos poderão ser exatamente para revitalizar. Não sei. Sim. Vamos aguardar. Não vos quero assassinar assim os sonhos, mas primeiro foram... em 2 anos o resultado foi este. Tiveram 2 anos para fazer uma temporada e o resultado foi esta terceira temporada. Podes usar impropérios se quiseres. acho que eles... Eu acho que eles ficaram um bocado queimados com a reação da segunda temporada. Acho que ficaram com a ideia que o público não gostou daquele engonhanço. E acho que eles ficaram com a ideia de que o que as pessoas querem ver é esta versão de Westworld com... Ah, está, eu com gostei flash, do engonhanço. Com flash e com estilo e assim. E isso só é possível no mundo cá fora. O mundo do Westworld não, é mais limitado. Por isso eu ficaria muito surpreendido se eles voltassem outra vez a uma versão local depois de terem ido a uma versão global. Eu gostei do engonhanço, pá. Eu gostei do engonhanço. O engonhanço é bom para pensar sobre os assuntos, para refletir, para colocar tópicos, para pois, tornar mas, uma série inteligente. Eu não quero ser a internet toda, não quero falar pela internet toda, mas acho que muitas pessoas não gostaram da segunda temporada e não gostaram do aspecto mais filosófico do Westworld. E da confusão também. E da confusão de conceitos, timelines sim. e não sei o quê. Sim. E por isso eu acho que eles vão utilizar muito este simplificar das coisas. É a ideia que me dá atenção. É uma pena, porque se há coisa que eu odeio ver nas séries americanas é séries muito bem desenhadas, muito bem planeadas, depois terem de ser completamente estupidificadas pelos focus groups. Yeah. Não é? Vamos agarrar aqui num conjunto de mente captos, vamos pôr uma série altamente pensativa à frente e eles disseram, epá, eu não percebi nada, vou agora obviamente usar aqui um regionalismo, não é? Eu não percebi nada, tenho que me explicar o que é que eu estive a ver, que não estou a perceber nada do que é que eu vi, não percebi nada. E pronto, então vamos ter que fazer dumb down na história para aquilo encaixar no público-alvo, não é? Por exemplo, eu sou daquelas pessoas que se irrita solenemente quando vê um tweet ou um Instagram de uma série qualquer americana, vou clicar para ver um clipe, ah não, você está num país em que não pode ver o clipe. Pois, mas eu vi o anúncio. O anúncio é global, o clipe é local. Mas isto é profundo, isto é só estúpido, não é? E isto explica muitas das decisões que eles acabam por ter nas séries. Portanto, vão mostrar aquilo a meia dúzia de pessoas e essas pessoas que são pequeninas, depois tornam a série pequenina. É a minha opinião. Vamos terminar isto, vamos terminar esta temporada. Foi um prazer fazer esta temporada de As Vozes de Dolores. Westworld, foi o que já falámos noutros episódios. Westworld é uma boa série para se conversar sobre. Acho que o objetivo destes podcasts não é só capitalizar no sucesso de algo, mas é também ter algo bom para se falar. É difícil fazer um podcast destes sobre uma sitcom de 22 minutos que já esteja mais do que vendida e esteja só a fazer episódios para encher nas repetições, que dão muito dinheiro nos Estados Unidos. Por acaso o episódio desta semana dos Simpsons dava para falar, mas dava para falar muito, e eles ainda conseguem alguns bons episódios. Mas é difícil encontrar séries destas, e passa publicidade, são séries a que a etiqueta HBO nos habituou. Não que a HBO me esteja a pagar para isto, não me estão a pagar de todo, mas foi bom, foi giro, foi uma experiência interessante, foi diferente daquilo que me habituei nos últimos tempos, sobretudo por causa das condições atuais. Quero agradecer obviamente à Joana Geraldes, não só por ter sido convidada neste episódio, mas também pela magnífica capa que agora vai ficar durante 2 anos, pelo menos, à espera da quarta temporada. Obrigada. Receber os próximos ouvintes do podcast. Quero agradecer ao Luís Correia também por ter aceito o convite para estes 2 episódios. Muito obrigado, Luís. Vitor, também te quero agradecer a ti. Vais desistir da série, pelo que me disseste. Em princípio, opa, mas... A não ser que exista um Covid-20 ou um Covid-21 e que eu esteja por casa e com muito tempo livre. Mas, caso contrário, acho que sim. Só se me disserem que a quarta temporada está a ser incrível e eu, talvez, espreito, mas... Tipo, já a meio da temporada. Sim, veja quando o Bernard e talvez apanhe nessa altura. Mas, caso contrário, confesso que não tenho grande prazer. Não tiro grande sumo de ver... Já não é como Smash para ti, em que já dava prazer ver aquilo por ser mau. É, agora mesmo já estás apático, não é? É aquilo que te disse nos outros episódios. Sim. Reviro muitas vezes os olhos e ver uma série não deveria provocar isso. Bem, mesmo assim, obrigado, porque és um gajo fantástico para conversar sobre estas coisas e percebes de séries como ninguém, como pouca gente, e és uma pessoa formidável para isso. Quero também agradecer ao Samuel Andrade, ao Marco Graça e ao Paulo Bastos, que foram os meus outros convidados durante esta temporada. O que é que eu vos posso dizer? Subscrevam as Vozes de Dolores nos sítios habituais onde ouvem podcasts, embora... muito provavelmente só existam novos episódios daqui a 2 anos, não sei, mas pode ficar já subscrito para daqui a 2 anos, quando houver uma nova temporada do Westworld. As Vozes de Dolores têm uma página de Facebook, em facebook.com/asvozesdedolores, que também é para hibernar durante os próximos anos, mas podem deixar o like, já fica também. Eu tenho uma conta de Twitter em Manuel Reis, o Luís também está no Twitter, é o Luís F. Correia, o Vitor também está no Twitter, é o Vitor Rodrigues TV, Vitor Rodrigues TV, só um R ali. E a Joana não está no Twitter, mas tem um Behance em que podem ver mais coisas dela, está em behance.net/geral10, podem lá ver o making-off da capa das Vozes de Dolores e... mais coisas do portfólio dela, que é muito bom. O que é que eu vos posso sugerir? Vejam séries, leiam livros, distraiam-se, ouçam podcasts, vão ao cinema assim que puderem, podem seguir os meus 2 outros sítios onde publico conteúdo áudio. Um é o Já a Seguir, em jáseguir.blogs.sa.pt, e o outro é a Hipopeia, que passa todas as quintas na RDP Internacional e está também na RDP Play. Não tenho mais nada para vos dizer. Foi um gosto. Obrigado a quem esteve a ouvir o direto na Rádio Zero. E obviamente vai passar uma versão editada, mais curta, deste episódio na terça-feira de manhã. E podem, se não ouviram este episódio do início, podem ouvir o episódio na íntegra e possivelmente com melhor qualidade de áudio em asvozesadolores.blogs.sapo.pt. Por agora é tudo. Muito obrigado, até à próxima temporada ou até outro podcast onde nos possamos ouvir. Até à próxima, fiquem bem.